casa de justiça, casa de igualdade. Não há lugar, vamos lá. Eu gosto daqui, mas aqui não é meu lugar. Eu gosto das praias e de ver ondas quebrar. Gosto do sol, da chuva e da garoa. Gosto das matas e de comida boa. Roupas elegantes me caem muito bem. Quero house confortável igual o bacana tem. Uma cama quentinha, me diz quem fica sem. Gosto de crianças e sorriso de neném. Realmente esse mundo tem muito atrativo. É sempre muito bom um jantar com meus amigos. Também tem a gatinha, namorado ou a esposa. Quanta coisa boa que a gente não enjoa. Estabilidade no emprego, cargo de confiança. Viagens pelo mundo, ver a Torre Eiffel na França. Tudo aqui é muito louco, eu posso até admitir. Só que eu tô saindo fora, meu lugar não é aqui. Eu tô voltando pra casa, eu fumo para os braços de papai, que eu vi o pródigo voltou. Eu tô voltando pra casa, eu tô. Vou para os braços de meu pai, o seio do meu criador. Eu tô voltando pra casa, eu tô. Vou para os braços de papai, que eu vi o pródigo voltou. Eu tô voltando pra casa, eu tô. Vou para os braços de meu pai, o seio do meu criador. Diamante brilha muito, hipnotiza o zói. Mas não é pra qualquer um, é privilégio de boy. Nem todo mundo come bem ou se protege da chuva. Quanto mano tá descalço andando pela rua. Sem casa, sem teto, sem ajuda nenhuma. Come o que encontra, dorme onde dá. As roupas são as mesmas, usa até acabar. É no chão que vai deitar, se chover vai se molhar. Nada de viagens, de praias ou de sonhos. Coração vazio e olhos tristonhos. Sem emprego, sem justiça, não goza de confiança. Sem saúde, sem futuro pra esposa ou pras crianças. Cadê socialismo? Cadê o comunismo? Que se dane o regime, eu vou de cristianismo. Isso aqui já é do maligno, não vou me apegar. Uma hora eu saio fora, que não é o meu lugar.